só quem importa. Armani, 1100, Thugline, Christian Audio, Tommy, Abercrombie, Hollister, Aeropostale. Pode vir, pode vir, pode comprar, porra. Eu gasto mesmo, compro tudo que tenho direito. Meu carvão é meu dinheiro, acabei de encomendar a tal da Santa Fé. Falando em fé, a minha de fé brigou com a minha amante. Jogou minhas roupas fora, rasgou minha camisa da Armani. Quebrou meu Megane, só por causa do abuso. Agora minha fiel é minha amante. Vem, vem, vem, vem, a minha boca é garagem de bebida. Estaciona uísque, tequila. Hoje o bonde vai embrasar. Uma novinha olhou no meu pescoço e comentou com a amiga: olha o cabide de ouro. Fui pro palco, soltei a minha voz. Nós que faz o dinheiro e dinheiro não faz nós. Acaba a balada, chamo a safada, levo pro hotel e ela tira a roupa. Bonde dos cachorro empurrando nas cachorras. Bonde dos cachorro empurrando nas cachorras. Bonde dos cachorro empurrando nas cachorras. Tu é o que, nego? A Velógica? Parcelada 30 vezes sem juros? Ou como é que vai ser a vista? Eu gasto mesmo, compro tudo que tenho direito. Meu carvão é meu dinheiro, acabei de encomendar a tal da Santa Fé. Falando de fé, a minha de fé brigou com a minha amante. Jogou minhas roupas fora, rasgou minha camisa da Armani. Quebrou meu Megane, só por causa do abuso. Agora minha fiel é minha amante. Vem, vem, vem, vem, a minha boca é garagem de bebida. Estaciona uísque, tequila, hoje o bonde vai embrasar. Uma novinha olhou no meu pescoço e comentou com a amiga: olha o cabide de ouro. Fui pro palco, soltei a minha voz. Nós que faz o dinheiro e dinheiro não faz nós. Acaba a balada, chamo a safada, levo pro hotel e ela tira a roupa. Bonde dos cachorro empurrando nas cachorras. Bonde dos cachorro empurrando nas cachorras. Bonde dos cachorro empurrando nas cachorras. Yeah.